À tarde, domingo, o bonde vai saindo dos locais mais lindos em rumo ao colégio. Irajá vem no bonde dos amigos. Eu quero ver a massa agitar. Eu quero ver a chapa esquentar. O bonde dos amigos deixa passar, doa quem doer. O bonde dos amigos deixa passar, doa quem doer. Tem que respeitar, DJ, deixa passar. O bonde dos amigos. Quero ouvir Nova Cidade, canta Cosmorama. Segura que eu quero ver. Puxa o bonde fumacê. Quero ouvir então, hein? Tá bonito. Eu quero ver a massa agitar. Eu quero ver a chapa esquentar. O bonde dos amigos deixa passar. Doa quem doer, tem que respeitar. É o bonde dos amigos deixa passar. Doa quem doer. É, se liga, meus amigos, nós viemos falar. É da nossa união. Vocês têm que respeitar. Agora, galera, preste atenção. Esqueça a violência e vem formar com a união. A união formou e agora não tem jeito. Entre no nosso bonde, eu sei que você é gay. Eu quero ver a massa agitar. Eu quero ver a chapa esquentar. O bonde dos amigos deixa passar. A união faz a força e a força é uma só. Siga meu conselho, pra vocês é o melhor. É no balanço que eu vou, é no balanço do mar. No bonde da união, eu quero ver tu navegar. Vem, vem viajar, é no mundo do lazer. Com o Cosmorama e a nova cidade. É por isso que eu falo, é por isso que eu digo. O bonde unido é, jamais será vencido. Eu quero ver a massa agitar. Eu quero ver, yeah. O bonde dos amigos deixa passar, doa quem doer. Vai, tem que respeitar. É, o bonde dos amigos deixa passar, doa quem doer. Tem que respeitar. E a ha-ha, uhul, canta galera, zona sul. Estrada da Posse, zona norte é urubu. Vem, o do a Coreia, o Pombal juramentou. Corre na veia, o sangue do amor. E essa união, foi Deus que consagrou. O bonde do Parapedro, a Otto Marimbondo. E tem a tropa de elite, é que sacode mais de mil. É o Mangueirão e o bonde 7 de abril. Chora! 390, Fumacê e Urucânia. Oi. É puro lazer, nova cidade, o Cosmorama. Coronel Mutuapira, Arsenal Zé Garoto. Porto da Pedra, o Rocha Coroador. Galera que abala, essa não tem jeito. Vem chegando o bonde da Fazenda dos Mil. Eu quero ver, eu quero ver. Eu quero ver, yeah. Essa vai esquentar. O bonde dos amigos deixa passar, doa quem doer. Tem que respeitar. É, o bonde dos amigos deixa passar, doa quem doer. Tem que respeitar. A união faz a força e a força é uma só. Siga meu conselho, pra vocês é o melhor. É no balanço que eu vou, é no balanço do mar. No bonde da Uni, eu quero ver tu navegar. Vem, vem viajar, é no mundo do lazer. Com o Cosmorão e a nova cidade. É por isso que eu falo.